essa vida que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver. Parecia estar muito longe, me faltava muitas vezes até forças pra viver. Mas o bem venceu o mal, me deu luz eterna. Nunca mais na minha vida vai ter trevas. Nunca mais eu vou ter medo de encarar a guerra, porque hoje Deus me deu ressurreição eterna. Esse é o que eu vivo hoje é a vida que eu sempre quis viver. Parecia estar muito longe, me faltava muitas vezes até forças pra viver. De paixão. Esse é o poder da ressurreição. Ele conquistou pra mim, com sua vida e o seu perdão. A sua cruz me dá ressurreição. Com seu sangue me marcou. Sangue vivo de paixão.